Sobre meus passos ninguém pode seguir, aos pés de bomba sabe aonde me levar. Pastorizar rebanhos seus fiéis, eu daqui sou suas vozes dos cruéis. Mas uma tempestade se desaba, enquanto isso os juntos bons não falam nada. De brancos em jão soltam bombos, mas há de surgir o herói dos escombros. E eles me pedem calma, logo um homem que não vendeu a sua alma. Sem paranoia, sem culpa, sem trauma, mas eu não posso bater palma. Vendo o ódio crescer, tanto ódio pra quê? Alguns já parecem ver, mas poucos podem compreender que eu sou morro quando meu samba morrer. Então, brother, pode crer, vou saber o que eu vou te dizer. O homem que não vendeu sua alma só morre quando seu samba morrer. O homem que não vendeu sua alma, brother, pode crer. O homem que não vendeu sua alma só morre quando seu samba morrer. Olha as unidas subiu, rompeu o couro caixão. Olha que frio. A pinta curió, leva em coma, leva nas ondas, ou na pegada. E vários soldados, não somos vendidos, são os que vendem muito. Tipo uma fila lotada na frente da loja esperando lançar o produto. Onde todo o dinheiro do mundo pode te levar, o que ele pode te levar. Nós viemos da lama, não podemos nos sujar. Nunca por causa de notas e bundas, nunca ser um Judas, é. Pra cima dos impostores, assim giram os meus tambores. Fazendo parte de um pequeno grupo de manos que giram milhões na conta. Querendo criar um grande grupo com milhões de manos, com milhões na conta. Quando os mais novos olharem pra tu, vão se orgulhar. Eu sou mais um cara que correu sozinho, não ajuda um irmão a sair do lugar. Sem agir igual o rato, ou vender a alma. Porque o diabo já olhou na minha cara e falou: pecado não vale nada. Olha as unidas subiu, rompeu o couro caxambu. A pita curió, leva e toma, leva nas ondas, ou na pegada. Alma grita, se exalta, sente falta, tem sangue nas mãos e ainda bate palma. Digita e o sangue se espalha, ninguém paga o pecado se o ódio é de graça. Falso é quem vira fã de farsa, cê são roupa de hype, eixo do blues atrás. Pivete doido, gritando quebra taça, foda-se a polícia e não brinde a minha raça. Avisa pro diabo, não assina essa desgraça, pois se com o caralho, tô com fome, não achei graça. Preto morre, cê reclama da vidraça. Passa pele de agulhas, mudo de cara, laranja. Eu quando mulher, enquanto colher, vou colher e mexer, a mexer nos panelões, os quadris para olhos vis, nos galpões, de variáveis sensações. Vario meu corpo dentro, sangro em movimento, transformo, mudo, assumo, não admito, não morro, não morro. Minha matéria finda, mas a espírita é infinita em gerações. Enquanto mulher, gente, bicho, bicha, borboleta, flor, não morro enquanto for vista a minha cor. Olha as unidas subiu, rompeu o couro caxambu. A pita curió, leva e toma, leva nas ondas, vou na pegada. Olha as unidas subiu, rompeu o couro caxambu. Unido a subiu, rompeu o couro caxambu.